apresentado por Rocco e Roger. Aê, fanáticos pela boa música. Eu sou o Rocco, com uma tosse que tá me matando aí. Desculpa aí, Trump. E eu sou o Roger. Estamos começando mais um episódio de Rock Fanatics. É isso aí. E hoje estamos em um clima melancólico aqui no Rock Fanatics. Sim, senhor. Estamos falando de dois grandes expoentes da música internacional. Dois grandes ícones do rock alternativo. Exato. Estamos falando do mesmo país, praticamente, com uma diferença aí de quase 30 anos, né? É, mais ou menos. Tudo ali começou pela Inglaterra. Ali foi a cena. Exato. Onde nasceu o post-punk com Joy Division e o shoegaze com Jesus. Meados da década de 70, numa época em que os punk praticamente dominavam a Inglaterra. Tomavam conta da Inglaterra, né? O movimento praticamente assolava o país. Por entre, eis que surge uma banda diferente. Eles vieram com o nome de Warsaw e misturavam um punk mais trabalhado em termos de técnica e adquiriram uma certa... melancolia também no punk, né? Logo depois, o nome foi mudado para Joy Division. É legal do nome Joy Division, que você sabe do que vem. Vem de um livro, cara. Que... Não, Joy Division numa tradução livre, o que seria? Divisão da alegria. Divisão da alegria. Então, que assim, dentro de um campo de concentração... Nazista. Tinha ali uma galerinha ali, uma divisão de digníssimas senhoras, né? Eu acho assim que era o que os nazistas faziam, eles engravidavam mulheres virgens para gerarem arianos de raça pura. Era chamado de Joy Division. Outros falam que era um bordel frequentado pelos nazistas. É um nome nazista. Mas isso eu acho que não influenciou muito no som da banda, não. Não, eu acho que isso aí não tem nada a ver. Mesmo o primeiro nome, Warsaw. Warsaw é Varsóvia? Isso. Então, Varsóvia é também uma cidade que foi praticamente destruída pelos nazistas durante a Segunda Guerra na Polônia. Ah, mas eu acho que o nazismo nem entra no som dos caras. Não, com certeza não. Também quer dizer que é uma banda pioneira no estilo que surgiu como pós-punk. Um pós-punk é um punk mais trabalhado em termos de técnica. E assim, mais sombrio, mais depressivo. Você ouvir o Joy Division, saber... Assim, você ouvir as letras do Ian Curtis, você vê que se tratava de um cara bem atormentado. É, o cara é muito deprimido. É, atormentadíssimo. É, você pode... Assim, eu acredito que o pós-punk, ele colocou um pouco de atmosfera no punk rock. Então, eu achei que ficou deixou mais melódico. Bem mais trabalhado. Não tanto melódico, eu acho assim, mais depressivo, mais sombrio, entende? Aham, sim. Pegou um pouco do trouxe aquele... Não tem tanta melodia assim quanto o The Cure, eu acho que por vir antes, né, é um som mais punk do que um... É por isso que eu acho que aqui ele pegou um pouco da atmosfera. Que seria o gótico. Eu acho mais que é a entrada do gótico na música. Eu acho que veio através do Joy Division. Entrada do gótico no rock. Mas aí já não tinha o Bauhaus e o Sisters of Mercy? Não, o Sisters of Mercy veio acho que em 80, né? O Andrew começou em 80 e o Bauhaus eu não tenho certeza, mas foi 78, 77, por aí. Mas eu acho que o Joy Division veio primeiro. Assim, uma banda que não teve muita repercussão internacional, né, cara? Não conseguiram sair da Europa. Mas um som totalmente influente por várias bandas da atualidade. Com certeza, eu conheço desde industrial, death, pop, grindcore, o post-metal, o avant-garde, tudo vem daí. Então, o álbum que a gente vai comentar hoje é o Steel. Um álbum duplo, que veio com o primeiro disco, era uma coletânea de sobras que ficaram no estúdio, e o segundo disco era um álbum ao vivo, a última gravação com Ian Curtis na banda, né? A gente vai comentar apenas do primeiro disco, que é o das sobras de estúdio. Primeira música, a música já que abre o álbum, Exercise One, tem uma introdução de baixo que eu acho assim que é um dos baixos mais assombrosos que eu já ouvi. Cara, foi uma das maiores rock, atmosferas, cara, que eu ouvi dentro da música pesada, cara. Cara, isso é aí... algo inovador. Muito, demais, cara, pra aquela época. Um movimento época... novo tava surgindo, um estilo novo de rock tava surgindo naquele momento. Faz todo sentido, assim, cara. Das bandas, depois que vem fazendo, logo depois disso aí, fazendo noise, essas coisas assim, cara, é total influência pra ambientalismo, noise. O gothic metal, tudo que surgiu, né, depois disso aí. Pois, um industrial ali com... pelo uso dos teclados... né? Sintetizadores. Foda, sintetizador. Os caras pegou bastante influência do Kraftwerk. Bom, a banda tava indo bem, cada vez fazendo mais show, sempre de casa lotada. Quando os caras finalmente ia conseguir sair da Europa, ia conseguir uma repercussão fora dali, a banda ia excursionar pra América. Alguns dias antes, aí o vocalista Ian Curtis sofria de ataques de epilepsia. Fora isso, o casamento também tinha ido pro saco. Resolveu colocar uma corda no seu pescoço e se enforcar. Aí o caboclinho resolveu se matar, né? O cara era muito deprimido, né, cara? Como eu disse antes, bem atormentado. Cara... Você reflete isso ouvindo as músicas do cara, a letra dele. Tem dois filmes que contam um pouco sobre isso aí. Um é aquele 24 horas, A Festa Nunca Termina. Conta um pouco, assim, metade do filme, porque o filme se trata mais da vida do apresentador de TV, Tony Wilson, né, que ajudou bastante os caras na época. Uhum. E tem o Control também, que se trata mais sobre o Ian Curtis, né, mais a história dele. Bom, então depois disso, a banda abaladíssima resolveu os grandes remanescentes do Joy Division, resolveram formar então Omega New Order. Mas isso aí é uma outra história, deixa pra um outro dia. A música que eu escolhi pra demonstrar esse som depressivo e sombrio do Joy Division foi Something Must Break. Right. simplesmente magnífico. Que banda vanguardista. A voz sagrada de Ian Curtis, o baixo assustador de Peter Rock. Cara, eu acho muito bom, é assim, é influência total pra tudo que eu vim ouvir ali na década de 90, 2000. É, como eu disse antes, foi a porta, assim, de entrada mesmo. É, e... pra tudo que, pô, o gótico na música, não só o gótico, como você disse, industrial, que daí já veio disso aí, né? Não, eu acho que foi a porta de entrada da atmosfera na música, cara. Assim... Eu acredito que deve ter outras coisas que devem ter influenciado outras assim, bandas que influenciaram, assim, que tiveram dizer, essa ideia. Uma atmosfera mais pesada. Mais sombria, exato. Mais pesada, não digo de peso, de agressivo, mais pesada, num clima pesado, assim, sim, carregado. É, né? Porque o som atmosfera já veio de antigamente, assim, do Yes, né, do Pink Floyd. Assim, o que eu digo é uma atmosfera num clima sombrio pra isso, música. Ah, ixi, adquirindo esse baixo, que eu acho assim, os melhores baixistas, na minha opinião, Peter Rock. A banda é excelente, cara. Pena que durou pouco. Muito pouco. Pena que durou pouco. Influenciou muito artista bom, né? Muito artista bom, muito. Eu influenciou já ouvi... aí, ó, o Jesus, ouvi... que a gente vai ouvir agora mais pra frente. É, então. Eu já ouvi o Bonovox falando que... A maior influência dele veio do Joy Division. Ah, não vamos muito longe não. Aqui no Brasil teve uma Legião Urbana que se diz muito influenciada por Joy Division também. É, eu já acho Legião Urbana assim mais mitos. Mas que veio disso aí. Veio, é, lógico, com certeza. Tanto é, o som que eu escolhi, que achei muito doido. O Nine Inch Nails fez um cover, um B-side... Né, do disco mais importante deles, da World Spiral, né? Então a gente vai, já vi eles tocando esse som com o Peter Murphy. Muito do da Bauhaus. Hora, do Bauhaus, vale a pena conferir. Então, pra você ver. E... Pra você ouvir, né? É, ver e ouvir, pra né? Você ver e ouvir. É então... algo assim que merece ser assistido, merece ser ouvido. Exato. Não pode deixar de lado. Então vamos ficar com a faixa Dead Souls. agora é hora da gente dar um forward, uma avançada há 30 anos, né, cara? E a gente vem aportar em Jesus, né? Com certeza. Olha, Jesus é formado por um cara só e que foi um dos maiores, assim, expoentes da música pesada e alternativa desde os anos 90. Com 13 anos ele já estava gravando o primeiro disco de música doidona. Isso já mostra que o talento já vem desde cedo. É, o cara é muito talentoso. Daí ele teve, assim, ele montou uma tal de uma bandinha chamada Napalm Death aí também. Ixi. Né? Ele gravou. Dispensa comentários. É, ele gravou. Ele foi guitarrista e gravou o primeiro lado do álbum de estreia dos caras, o Scan. Ele é responsável pelas guitarras de um lado só. Daí ele saiu da banda porque ele achou que não era o ideal de pesado pra ele. Nossa. Foi tocar em outras bandas. Qual o motivo dele ter saído do Napalm? Porque, assim, ele achou que aquilo não era a definição de peso dele. Aquilo não era a definição de peso? Não, ele tava querendo fazer uma música diferente, pesada de um jeito diferente. Daí não é a definição de peso que ele queria no momento. É. Ele não tá falando que não é pesado, entendeu? Mas não é aquilo que ele entende como deveria ser pesado. Daí vem o God Flash com o primeiro EP. E logo depois Street Cleaner, aí um caminho diferente. Aí já é pegando industrial e botando peso. E cara, ele influenciou. Fazendo um experimentalismo só. É, exato. Total. Na música pesada. Ele influenciou Kirk Hammett, influenciou praticamente todo um guitarrista industrial, cara. De uma geração absurda de guitarristas. Kirk Hammett. Do Metallica? Do Metallica, cara. Então, mas ele influenciou, então, assim... Lógico, mais pra frente. Mais pra frente. É, lógico. O Metallica fez... Não. O Kirk Hammett falando que ouvia muitos discos do cara. Não quer dizer que o que o Metallica fez dali pra frente foi influência do coisa. Quer dizer que, então, que ele ouviu muito. Ouviu muito, assim como ouviu o Tom Morello. E assim, não, lógico que ele pega... O Kirk Hammett, ele é bem... Ele sabe dividir bem esse tipo de som, ele... Toca no Metallica, certo? Uma das maiores ícones do thrash metal, mas que sabe gostar de música boa. Tanto que um show do Metallica ele tá usando uma camiseta do Vision Pink e desse Sons of Mercy. Então você já vê que ele já vem com uma influência desse lado também, né? É, ele é mais. Assim, eu acho que é uma das cabeças mais abertas ali no Metallica. Pode ser, cara. Em 2001, né? O God Flash ia indo bem, assim, tinha mudado um pouco o estilo de som. O cara tem um ataque de nervo, assim. Nesse último álbum deles, de 2001, a última música se chama Jesus. Ah, a última música. É. Então, aí é um ponto... Exatamente, é um ponto que ele fala, assim, que ele tinha que passar. Ele teve o God Flash acabou por causa que ele teve aquele ataque de pânico. Pode crer. Né? Loucura, hein? Síndrome de pânico, acabou. E... O cara teve o ataque de síndrome do pânico dele lá, acabou, ficou um hiato. Na hora que ele voltou com essa pegada mais... O que a gente ouviu, né? Do Joy Division, The Cure. Veio uma linha... Procurou seguir uma linhagem, assim... Colocando umas guitarras bem arrastadas, assim... Meio Doom. Então, essas guitarras... Meio Drowned, não sei se é Drowned, que conhecido esse tipo de som. Essas guitarras já vêm do God Flash, né? Pode crer. Que é o lance pesado dele. E ele adiciona mais elementos harmônicos, né? É, bastante melodia. Eu achei que bastante... Ele lembrou muito, assim, o Desintegration do The Cure. Eu achei... Uma total influência disso aí, cara. Lembrou bastante, cara. Eu acho que é uma roupagem mais moderna, né? Isso, eu acho que, assim, a única diferença que o Desintegration, assim, eu acho que as guitarras soam mais alto, assim, e não tem as guitarras arrastadas, tem as distorcidas, que nem tem no Conqueror. É, exato. Esse álbum, assim, é o segundo álbum full, né? Que não seja um EP. Ele já tinha lançado 3 EPs, se não me engano, na época. Com esse disco aí, o Conqueror, né? 2007. Mostrou toda uma nova roupagem, assim, dentro da música dele. Dando mesmo essa influenciada de... de Odd Vision. Eu gosto dessa melodia feita no teclado. Lembrou um pouco também de Clan of Zymox. Sim. Lembrou um pouco. Pra mostrar como tem peso e harmonia nesse som, cara, a gente vai ouvir Medicine. We'll be right back. Que sonzeira, mano. Eu viajo. Viajante. Nesse som, cara. Viajante. Eu achei simplesmente mano. Viajante. Assim. O clímax que o som conduz o ouvinte. Eu não vou dizer que eu gostei logo de cara, pode crer. Eu gostei bastante do instrumental. Eu achei assim, eu demorei pra me acostumar com a voz, cara. Eu achei de começo assim a voz melosa demais mesmo, muito melosa. Sério, cara? É. É estranho, né? Porque se você catar os trabalhos anteriores dele, né? Você vai ver que não é tão meloso assim, cara. Então, não, eu achei a voz melosa demais, assim, demorei pra me acostumar com ela, mas depois de ter ouvido algumas vezes, você vai aprendendo a gostar, né? É estranho falar do vocal, de um vocal melódico, porque não era assim antes, né, cara? Eu acompanho a carreira do God Flesh, assim, acostumado com o vocal agressivão dele. Eu gosto desse vocal mais melancólico dele, assim. Pode crer. É, então, não, que nem eu falei, foi difícil de me acostumar no começo. Ah, mas tem várias bandas assim que eu preciso ouvir várias vezes pra você aprender a gostar. Aprender a gostar, cara. E ó, vamos ser sinceros, essas são as que ficam no coração, né, cara? Nossa, nem fale. Aquela que se aprende a gostar. Tem bandas que você, em certas épocas da sua vida, você escuta e não dá tanto valor. Só que você vai dar mais valor mais pra frente, assim, em outras épocas. Quando você for mais velho, você vai aprendendo a gostar de um jeito diferente. É, conforme você vai se desenvolvendo musicalmente, você vai entendendo melhor. Você vai evoluindo também, né? Exato. Que só que não vai rolar. Então, eu escolhi esse som pra rolar porque, assim, foi a música que... Eu acho que é a única música do CD, assim, que eu gostei de cara, de ouvido. Assim, a primeira música, a hora que eu ouvi, assim, eu gostei. Também, foi uma das minhas prediletas. No primeiro ouvido, assim, eu já fui com a cara dela, cara. Ela é viajante, assim, chega lá aos seus 10 minutos de música. Cara, é uma viagem muito legal, cara. Eu escolhi Weightless and Horizontal. ouvimos duas bandas, dois grandes ícones da música alternativa. Com certeza. Pioneiras. São fantásticas, né? A ligação entre si é evidente, né? Mesmo com alguns anos de diferença. Alguns bons anos, quase 30 anos de diferença, uma para a outra, você vê... Duas grandes bandas que assim que mudaram o estilo da música. Com certeza. Moldaram o seu som, né? É, moldaram e criaram praticamente uma coisa nova. Moldaram o seu som, a sua maneira, seu estilo. Exato. Fizeram o que quiseram. Eu acho assim que são obrigatório. Eu acho que música vive disso, o rock vive disso. Evoluções. É isso, assim, a música precisa de outros sentimentos assim a serem expressados, não só agressividade e destruição. Com certeza, cara. Eu acho assim que essas duas bandas conseguem colocar qualquer um sentimento em você, não um sentimento de agressividade, né, de querer quebrar, mas sim um estado de espírito. São bandas para que você tem ou costuma ouvir mais num estado isolado. Horas, isso. Aí vai do seu estado de espírito mesmo. Mas eu acho que são músicas, no meu conceito, são músicas isolacionistas. Isolacionistas. É. É pra você ouvir sozinho, no quarto, deitado, tá bom, relaxando. Isso. Entendeu? De preferência no escuro. No escuro, exato. Cara, um ambiente. Na noite, na noite. É isso aí, então a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um Rock Fanatics. Foi um prazer estar com vocês. Com certeza. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Falou. O que você andou aprontando por aí, hein, rapaz? Ah, mano, essa friaca.